chegou a hora, Patati. É. Vamos levar toda essa criançada pro sítio do vovô. Legal, Patata. Vamos passear lá no sítio do vovô. Vaca branca e preta, no sítio do vovô, tem uma vaca branca e preta. A vaca, ela faz um som assim, mu, mu. A vaca, ela faz um som assim, mu, mu. Vamos passear lá no sítio do vovô. Vamos passear lá no sítio do vovô. No sítio do vovô, tem um pato amarelo. Ele tem um cheiro assim, tá pro nariz, Patati. Vamos passear.